Mário. Primarino 25, decimal 45, tá 3662. 2545, é isso? É, 125, decimal 45. 2545, obrigado. É, correto. Boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, 604 da Gol, sente na informação X-Ray, autorização Fortaleza. O 604, autorizado Fortaleza, 370, via Pêndulo 19, subida Momo Frote, curva esquerda, o código 5430 e o controle 1208. Ainda não estava pronto, senhorita, poderia repetir? Repito, sem problema, tá autorizado Fortaleza no 370, via Pêndulo 19, subida Momo Frote, curva esquerda após a decolagem, o código transponder é o 5430 e o controle em 1208. Agora estou pronto, senhorita, autorizando 370 pela Pêndulo 19, Momo Frote com curva esquerda na 10208, 5430, aciona para o voo no 604 e muito boa noite. Correto, chama para pushback acionamento. Camará. Alô, azul 4071, pushback acionamento, posição 1. Autorizado, chama pra início táxi. Chamar em táxi 4071. Acionamento, o portão é o 612, o Oxané 63, 1100. O senhor está solicitando pushback e acionamento? Ativo. 6310, autorizado, no meia dúvida. Autorizado, 6310. Meno 3, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alternando 128, decimal 8. 260, confirma, alternado, senhora? O nome Meno 3, 128, decimal 8, alternada. 260, 268. para o táxi o azul 4071 com 110 a bordo, alternando o Ribeirão Preto, autonomia de 4 horas e 35 minutos. Autorizado, via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia e Alfa, ponto de espera, torre 186, 4071. Para o táxi Oceané 63, perdão, desculpa, Sérgio. Para o táxi Oceané 63, ano 0, são 164 a bordo, 330 Natal, alternado, Sérgio. Táxi Pátio Indial, ponto de espera, chame torre 286. Pátio Indial, ponto de espera 286, 3 ano 0. Salvador, boa noite, azul 471, ponto para pista 10. Azul 4071, autorizado, a linha em decolar. Pista 10, 070 graus, 4 nós. Ali decola, pista 10, 4071, azul. Oceano M3-13, essa para 2000 pés, que é negando 018. Autorizado final ILS, é posterizado no localizador. Salvador, boa noite, ação 358, respeito. Para pushback, acionamento, ação 358. 358 no portão 3, gente, mantém a posição? Tem um tráfego no reboco, só um minuto. Centro lateral, ação 358. Falou, Ocean 63, vamos lá. Me escuta. Pode manter a posição aqui mais uns 3 minutinhos, senhor, por gentileza? Ok, então é possível liberar o tráfego 3, tá no pushback, tá solicitando pushback? 3 é o TAN. Não é o Golo 3, será que vai interferir? A negativa é o TAN 3858, tá no... Afirmativo, 3858, só um minuto. Pela nossa posição aqui, senhor, nós estamos praticamente no través do meia dúzia. Não sei se seria possível. Tá ok, então toma até a posição, reporta quando pronto para iniciar o táxi, 6310. Assim eu farei. O 398, a Cian identificação, autorizado a chegada à mar e desça até nível de voo 050, que é negando 08. Norte, Azul 4071. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071, passando 1400 pés. Azul 4071, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El. Saída da El, sobe nível de voo 3620, Azul 4071. Aeronave na escuta do controle, informe que Salvador pega instrumento, teto 1 no meu pé, visibilidade 4 mil metros, chuva leve. Táxi, pai principal, India e Alfa, no ponto de espera 2.5.6, ajustado em 1.18. 2.6, ponto de espera, 18. Chegou a Xané 6310, próximo ponto de espera 010, próximo. Xané 6310, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 090 graus, com 04 nós, assistente a pista 10 molhada, escorregadia e chuva lá. Partiu, alinha e decola, pista 10, Xané 6310. Falou, 3.3, complete aproximação, chame torre, 1.18, décima meia. Torre 1.18, décima meia, chame 6.3. Torre Salvador, boa noite, chame 6.3.3, receptou o localizador da ficção no zero. O Xané 6.3.3, boa noite, continua a aproximação, reporta visual com campo em baixo travado, 6.3.3. Xané 6.3.3, reportará visual com campo, agora no momento estabilizado no ILS, Xané 6.3.3. Torre Salvador, poderia aumentar o brilho do passi para o Xané 6.3.3? Agora no 100%. Muito obrigado. Oceano 6310 decola ao 06. Controle agora 1208, tem um bom voo. 08, obrigado, boa, 6310. Oceano 6310, decola 64. Oceano 6310, contato radar na decolagem, suba até o nível de voo 350, sai da PUCA. Sobe ao 350, descida a saída, 6310. Privada, presente Jamo, Sereta. Autorizado Jamo, 6310. 310, Jamo 350. Salvador, Altan 3258, 172 a bordo, autonomia de 3 horas e 27 minutos, não tem nada de João Pessoa, pronto para o táxi. 3858, direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1018. Direita, via Índia, no ponto de espera da 10, 118, 6, o Altan 3058. LS, reporte avisado no localizador. 2 reportes, informaria no localizador, agora 3 na VS. Azul 4071, Chame Centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Vai chamar, Recife, 251, ainda é o 3325. Tem uma boa noite, 4071. Tem Golf, Golf Romeu. Golf, Golf Romeu, assalto. Boa noite, Golf, Golf Romeu, pede solicitação de reboque, parte 3 para o King, número 8. Autorizado iniciar no pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1, no Golf, Golf Romeu. Ok, obrigado. Escuta, prossegue táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette, o Chanel 6313. O Chanel 6313, livra à direita, prossegue via Alfa, vai reportar antes da Juliette. Golf Romeu na escuta? Golf Romeu na escuta. Só confirmando, é o portão 08 do pátio 1, não é isso? Positivo. Linha número 8. Sim, a gente reporta para ingresso no pátio principal. Ok, obrigado. Salvador, muito boa noite, Altan 3258, passa para dando 0 pronto. Altan 3258, alinhar e decolar da pistão no 0, o vento agora 050 graus com 03 nós, atente a pistão no 0, molhada, escorregadia e chuva leve. Alinha decola, Altan 63 Juliette, portão 04. 6313, via táxi 3 Juliette, para o portão número 4. Rodou 604 da Gol para pushback e acionamento na posição 2. Sente, aguarde só um minuto, Gol no 604. Parando. Salvador, Golfo, Golfo, Romeu, pede autorização para entrar no pátio 1. Aguarde, Golfo, Golfo, Romeu. 58, decola os 1-3, controle agora 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, boa noite, bom serviço. Muito boa noite, Altera 3858. Altera 3858, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 370, saída bomba. Confirmando o nível 370 da saída móvel. Correto. Estaciona 6310, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Achei o Recife agora 12545, alterna 12685, obrigado, Walsh, 6310. Coordene com a equipe de pátio, após o parqueamento do Airbus da Oceania Avianca à sua esquerda, no portão 04, iniciando 02 e chama táxi. Após o parqueamento do Airbus à nossa esquerda, coordenando com o pessoal do solo, autorizado o nosso pushback 604 da Gol. Oceané 6303 confirmando, prossegue para o 4. Confirma para o 4, pessoal, seguro já está. Quente. Jogou 1-398, complete aproximação, chame torre 1-18, décima meia. Obrigado. Passaredo 2224, desça para 2000 pés. Quem negar no 018, autorizada final ILS, rapaz estabilizado no localizador. Desce para 2000 pés, 1018, reportará estabilizado no localizador 2224. Boa noite, jogou 1-398, baixou o tambor. 1-398, boa noite, tráfego já avistado, reporta quando visual com o campo, informa chuva leve, pista no zero molhado, escorregadia. Reporta visual, gol no 398. Tá visual, senhor. Ciente, gol no 398, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 0,2 nós. Repouso, pista no zero, gol no 398. Salvador 604 da Gol para o táxi com 174 a bordo, 3 horas e 33, alternativa Recife. Lado direito, via Índia no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, ajuste no 08, o gol no 604, bom voo. Autorizado direita, Índia no ponto de espera 18,6 e muito obrigado, ajuste 18. Sala 3858, chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. 125, 45, 125, boa noite, senhorita. Sou escuta. Boa noite, 604 da Gol, se aproximando do ponto de espera da 10 para a 604, alinhar e manter cabeceira 10. Venha na Vega, será 10, 604 da Lua. Paulo Salvador, Golf, Golf Romeu, informa temos reboque de HZ. Paciente, Golf, Golf Romeu, boa noite.